Bora botar pra aquecer, pra esquentar com certeza aqui com o chorozão da galera. Vem dançar com o melhor só. M12. Mega DJ Jeová. Comandando sua festa. Fazendo do seu evento uma verdadeira emoção. Agora é proibido ficar parado. Bora fazer o aquecimento assim, meu parceiro Eco Alocatia. Bora dançar essa daqui desse jeitinho que a rapaziada dá valor. Aquele dia eu não quis que fosses. Aquele dia eu fiquei sem posses. Aquele dia Super Som M12. Aquele dia eu fiquei na força. Hey! você curtir assim comigo. Vamos lá, Jeová! Curo, tá curtindo o nosso som? E a galera vem chegando pra curtir o dia aqui no show, menino. Meu parceiro Paulinho. Journal à la télé. En bicon, ça, moi, c'est qu'elle est. En bicon, ça, t'es qu'elle, moi, pour. Davi, mascote do Chorozão. Como é que é a dancinha, Davi? Polícia Militar, a gente se encontra no recinto. E agora cada vez mais vem chegando, já vai ficando chapadinha a nossa sede. Sucesso pra você! Sou M12, detonando decibéis de qualidade. Banda 007. Eu sabia quando a esmola é demais, o santo desconfia. Eu sabia, disse que vai dormir cedo, que pura mentira. Eu sabia que as ligações de amigas não eram normais, que mentia sobre seus encontros casuais. Eu sabia que essa beleza nunca foi de graça, trocava o seu nome pra esconder a farsa. Que brincadeira sem graça. Só falta te encontrar no book rosa. Sua cara maquiada não me engana. Por isso era foda, bandida, traíra, falsa e mentirosa. Só falta te encontrar no book rosa. Sua cara maquiada não me engana. Por isso era foda na cama. Quanto olha como seria de menores. Manda avisar que menor de 15 anos já acabou o horário. Pra continuar só acompanhando dos pais. Agradecendo também a presença da Polícia Militar já com a gente por aqui. Eu sabia quando a esmola é demais, o santo desconfia. Eu sabia, disse que vai dormir cedo, que pura mentira. Eu sabia que as ligações de amigas não eram normais, que mentia sobre seus encontros casuais. Eu sabia que essa beleza nunca foi de graça. Trocava o seu nome pra esconder a farsa. Que brincadeira sem graça. Da louca tentação, tentação, tentação. Super Som M12. Para que já tá doendo essa mentira. Para que já tá abrindo uma ferida. De fingir de amor,

você diz não tem apelo. Não posso aceitar, eu preciso acordar desse pesadelo. Eu tenho o prazer de convidar o meu amigo Paulo Márcio. Liga aí, Paulinho. Tony de Pádua, um prazer todo meu de estar com você. Sucesso! Foi uma porrada na minha cabeça. Eu sem esperar, você disse me esqueça. É um pesadelo, é o que pode ser. Se eu te amo tanto, como posso te esquecer? Não sei o que fiz, onde foi que errei. Te amar, te amar, é tudo que sei. Eu quero falar, você não quer. Volte pra mim, por favor, eu estou te esperando. Não importa, eu sou mesmo assim. Mas por favor, volte pra mim. Mega DJ Jeová, pra cima, garoto! Meu amor, sem você eu não vivo um segundo. Nesse instante o amor se transforma profundo. E sem você, só penso em morrer. Minha loucura é uma coisa tão linda. Explode por dentro de tanta emoção. Sem saber o que vai ser de mim. Volte pra mim. É parceiro baixinho, amiga Laureline. Galera, já por aqui curtindo o nosso som. Mas por favor, volte pra mim. Volte pra mim. Samuel. Oh, Kelly, com seu jeitinho lindo todos conquistou, este rosto de anjo que traduz o amor. Oh, Kelly, oh, Kelly, você é pra mim um pedaço de mim. Viajou. My heart, my Lana. Oh, Lana, you are my world. Hello, Bora, Deni! Comecei no Isso em Festa, tá comigo? Meu parceiro Léo. Meu bem, eu te amo. De cuca legal. E é certo e coisa e tal. Passar errante, sigo a te buscar. Numa ânsia louca, te beijar tua boca, outra vez te amar. Eu tentei em vão me acostumar. Meu parceiro Beco, hein? Viver sem cara que dá valor numa saudade. Já vi que não dá. Me ama, vive até me engana. Se rosca em meus braços, me mata de amor. Me ama, vive até me engana. Se rosca em meus braços, me mata de amor. Vento que passa, se passa uma tempestade. E vá depressa levar meu recado pra ela. Diga que em mim já não cabe tanta saudade. E estou sozinho sofrendo e é por causa dela. Desgraçado! Ela partiu me dizendo que logo voltava. Eu não entendo por que demora tanto. Não quero acreditar que encontrou outro alguém. Estou aqui e vou continuar lhe esperando. Amigo, vento se passa um redemoinho. Leve um recado cheio de carinho, falando do amor e da minha paixão. Vire o mundo inteiro, se preciso for. Eu não posso mais viver sem esse amor. Faça ela voltar pro meu coração. M12 é a verdadeira festa do interior. Bora, Mário, bora, Mário. Ele e toda a comitiva já com a gente, tá no circuito. Ela partiu me dizendo que logo voltava. Alô, Gabi, tia Pimba. Eu não entendo por que demora tanto. Não quero acreditar que encontrou outro alguém. Estou aqui, vou continuar lhe

cor do mar me chama. Deusa de Itamaracá me chama, que eu vou pra lhe dar o meu amor, pra que eu possa ser feliz. Meu parceirozinho lá, chega no braço. Na verdade eu nem sei quantas vezes tenho que ficar. O quê? Flutuando pelo céu, louco de amor até um castelo de areia na quebrada da maré. Flutuando pelo céu, louco de amor até um castelo de areia na quebrada da maré. Iô, iô, de novo. Ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia. Iô, iô, parceiro Vance, daqui a pouquinho vai assumir. Enquanto isso, a gente vai levando só sucesso pra você. Cara de Macapá, aquele forte abraço. Tá com a gente, tá curtindo. Dia 4 de novembro vai ser no Igarapé Novo, primeira festa do Camarão. Dia 11 de novembro é Fazenda Show, quarta festa do Pinhão. Vamos nessa! Não me deixe só, tão só. Dia 2 de dezembro é lá no São Raimundo. Coração chama por você, sofre noite e dia, não consegue te esquecer. O meu coração sofre por você, mesmo em outros braços, não consigo te esquecer. Tiro com certeza. Aqui é M12, a verdadeira festa do interior. Bora pra cima, meu chorozão. M12, o chorozão da galera. Pra fazer o caqueado agora. Atenção. Operação Jango. Sa qui comprend, comprend. Sa qui pas comprend, pas comprend. No baulé. Preparação. Atenção. Assirez-moi à la civile et des mandants. Nous sommes à l'aise, nous nous gardons pas d'aller. On s'y jambe, on nous dit déjà dans mon don. Ça serait facile, ça ne traite pas la cité. Assirez-moi, assirez-moi, nous sommes à l'aise, nous sommes à l'aise. On s'y jambe, on s'y jambe, ça serait facile, ça ne traite pas la cité. Assirez-moi, assirez-moi, nous sommes à l'aise, nous sommes à l'aise. On s'y jambe, on s'y jambe, ça serait facile, ça ne traite pas la cité. Show! Plínio, ele e sua primeira dama, aquele forte abraço! Agradecendo a presença da Polícia Militar com a gente. Em nome do Tenente Barbosa. Bora, Beco, bora, Beco. Minha patroa Kátia não aguenta desse jeito. Alô, Jéssica! Quand est-ce que tu viens? Quand est-ce que tu rentres? Quand est-ce que tu rentres? Quand est-ce que tu viens? J'ai dit je n'oublie. Morocinho, Morocinho. Meu parceiro Vavá, o Fernando, cara do frigorífico Dois Irmãos, com a gente, tá curtindo assim, ó. Olha quem eu vejo, olha o Dani. Essa já virou seguidora fiel do Chorozão, hein? E agora vem chegando, vem curtindo com a gente, nosso muito obrigado. A cena já tá chapadinha. Cada vez o povo vem chegando pra curtir com a gente. Souvent compliqué, si vous vous sentez déprimé, il faut chasser les idées noires. N'hésitez pas, venez nous voir, venez vous changer les idées. Dansez avec les Antillais, venez chanter, vous amuser. Dansez avec les Antillais. E a verdadeira festa do interior pra você. É muita mulher bonita por metro quadrado, meu irmão, pelo amor de Deus. Segurada aí, Duni. Essa com certeza não perde uma live do Itaboy Show, hein? Chega aqui no comando, alô Maranhão. Então chega aqui no comando, Maranhão. Tous les jours você é cervalier. Até me envie só no comover. Oh, tu vem solução. Oui, tu vem solução. Tá comigo, hein? Aquele forte abraço. Alô, Tica, agora carretinha, trovão. Seu Maranhão, então chega aqui no comando, alô Maranhão! Use com certeza, cheio de chapadinha pra você! Bora, meu chorozão! Vem dançar com o melhor som. M12. Vou levar as marcantes pra você assim, ó. fico na esperança que um dia você volte pra mim. A toda a família Brasil, o Garoto de Macapá. E nas loucuras. E quando bate a tristeza, a solidão dói meu coração. Não brinque mais com os meus sentimentos. O meu coração sofre de amor. Dia e noite eu penso em você. Quero você aqui agora, agora, agora. Banda Os Brothers. Banda Os Brothers, a maior referência em melody. A maior referência em melody. Toda noite a mesma história. Diz pra mim por que não volta. Não vivo sem ti. Eu senti, eu senti. Senti, eu senti, eu senti, eu senti, eu senti, eu senti, eu senti, eu senti. Parceiro Rio, aquele abraço! Qualidade, sabe como queria tanto te conhecer. Com os super telões e a metralhadora. Parceirozinho Live, aquele abraço! Tá com a gente, hein? Tá pegando fogo com meu. Grande Triton Live! Show, quem já fez o S! Detonando, ia que se detonando, detonando, detonando, detonando, detonando assim, ó. Espera um dia eu volto. Sinto saudade de tudo, mas só que não dá mais. Tento te esquecer, mas tudo me faz lembrar. Quero algo que me distraia, faça esquecer de tudo. Quando parece que esqueço, encontro a sua foto. Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Desculpe outra vez. Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. Não vá, meu grande amor. Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer. Mas que tenho que ser pra você assim, ó. Te machuquei, te fiz chorar. Meu bem, eu fui o covarde. Te deixei só, eu não pensei. Agora estou sem nada. Perdoe, amor, amo você. Tô com tanta saudade. Volte pra mim, te amo demais. Nossa história é linda. Essa é mais uma marca, essa é mais uma marca. Manda os... Quero saber de uma coisa, se tem muita mulher solteira aqui hoje. Bora botar a mãozinha pra cima, só quem tá solteira aí, só quem ainda não beijou na boca. Sua galera do Mengão que tá aqui hoje, dá um gritão que eu quero ouvir. E cadê a galera do Vasco? Bora detonar sim pra você, as marcantes! Meu parceiro Léo, família sem nós, sem festa! Parceiro Elvis, é isso, né? Tá comigo! Fiz tudo por você. Te entreguei, eu estou em tuas mãos. Meu amor, será que foi em vão? Os sonhos e planos para os dois. Alpitacho! Diz que não vai mais. Amor, preciso ter você aqui comigo. Diz que não vai mais. Amor, te amo, me faz tão bem.

sucesso, as marcas pra você, curtir comigo. Claro, com certeza, chegando de montão, atender o nosso chamado. Vem curtir aqui no São Miguel hoje com o Chorozão, né, galera? Mas quando acordei, estava em seus braços, me apaixonei. Bora pra cima, Chorozão! Som M12, detonando decibéis de qualidade. Quero ver quem conhece essa aqui, ó. O reggae chegando pra vocês. Aí dentro da sede, e por favor, arrume um local pra guardar, ok? A direção do evento agradece. Parceiro Elianizinho, galera do Brasil Novo, aquele abraço. Então chega com o Maranhão aqui no comando. Atenção, Zezinho. Então chega com o Maranhão aqui no comando. finalzinho live. Sabes tu que digo yo. A gente aí tá curtindo junto.

garantindo um pouco pra você curtir com a gente aqui no Chorozão. Deixa eu ver até sexta amanhã, hein, com muita coisa boa pra rolar ainda. Daqui a pouco tem meu parceiro Vanson. Depois de Scott, ela ficou animada. E as novinhas vão se soltando, hein? Depois de Scott, ela. Alô, Gisiel, cadê você, meu parceiro? Foi dormir mesmo? Sabendo que você. Parceiro Elvis, família sem nós, sem força. Já pode ficar pelada, não, Dondora. A casa tá bagunçada. Se tá travada no meu som, ela destrava. Ainda mais que tu tem cara de safada. A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí. Mas aproveitando que o esquenta é aqui, vai embrasando. Sucesso pra você! Mega DJ Jeová, conceito em tocar sucesso. Vou fazer minha deixa desse jeitinho assim, ó. E alô, galera, GDB! Essa aqui é minha última sequência de hoje. Alô, Vanso, te prepara, meu parceiro. DJ St. Dice aquella ropa lento, tomando tiempo, que yo me quiero disfrutar todo el momento. Con música suave, mueve tu cuerpo y pone en práctica todo tu movimiento. Sosiégame tuyo y bailame pegadito. Hazme lo que tú quieras, que yo soy tuyo dorito. Que haga la difícil, dale mala boca. Parceiro DJ Alexandre. Don't stop, like get it, get it. Why with that booty on me? Shorty, do it now. Why you looking lonely? Move by another round, put it all on me. As long as I'm around, put it down on me. bicho. O xodozão da galera. Superson M12. Curtindo assim, ó. É o som do ritmo mais sensual do planeta. É contigo, meu parceiro. c'est soleil, arrivé le matin, pas besoin de parler. Ei, som! Vamos nessa, continuando aqui pra você a festa! A festividade aqui no Voar! São Miguel Arcanjo!